Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o Sage. Aqui é o Bira Safadão. Oh yeah. A gente não vai falar de Wesley, é uma pena. Não, nessa não, mas quem sabe no futuro a gente possa fazer, viu? Porque iremos falar de um tema interessante de playlist, abrindo uma nova série chamada Signature Songs, ou em português mesmo, Canção Assinatura. O que que é isso? É a música mais associada, mais conhecida a um grupo, a um cantor, a uma banda, ou então quando você pergunta uma música boa assim, dessa banda, desse grupo que tu conhece, alguém certamente vai falar dessa música. Então assim, o Wesley Safadão tem uma sua assinatura songs, cara, tem. Porra, mais conhecida, né? Certeza. É, mas hoje não iremos falar do Wesley Safadão, tá? Deixa isso pra outro dia. Bom. Uma playlist melhor. Nacional, né? Nacional. Mas então vocês começaram a escutar essa playlist, ela tá tocando de fundo com uma signature song do Led Zeppelin, a mais conhecida da banda, eu acho. Com certeza. Que é a Stairway to Heaven, aquela que tem os acordes iniciais que o pessoal acha chato pra caramba. Cara, ou complexa pra caramba, sei assim lá. Assim como muita gente, eu gosto muito dessa música, mas tem uma versão dela que me marcou. Foi a Anne e Nancy Wilson que elas cantaram naquele show que tem no Kennedy Center. Sei. Pronto, elas cantaram, cara, que maravilha, velho. A música, assim, é muito bonita. É, se você nunca parou pra escutar Led Zeppelin, pare, assim, realmente você vai precisar de tempo, porque... Rock progressivo, né? É, exatamente. Então as músicas são longas, elas são mais poéticas. Então fique escutando aí no fundo, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, Tench. Opa, agora a gente vai falar... Pra quem ainda não entendeu, essa playlist é de rock. Rock bom. Então, a próxima música, cara, é uma música que acho que todo mundo já escutou, principalmente o pessoal que assiste Supernatural, né? Que é a música do AC/DC, Highway to Hell. Cara, que música legal, velho. Eu tive o prazer de ir no show do AC/DC em São Paulo. Ih, que beleza. Pô, é muito bom, cara. AC/DC é muito bom. Pra quem não conhece, é uma banda australiana de rock. Uhum. Rock clássico. Sim. E que eles têm várias signature songs. Ah, tem Back in Black, Hell's Bell, TNT. Eles são bem famosos. Então, essa é aquela música que nem o Sage fala, é uma signature song. Então, todo mundo vai falar ou dessa ou da Back in Black. Ou da Born to be Wild, né? Sabe também? Não. Ah, é bom, vai. Mas não é da AC/DC, porra. Ah, então. A versão deles é melhor. Bom, mas enfim, né? Highway to Hell da AC/DC. Escutem aí. Yeah. próxima música também é de uma banda consagrada no rock. Ninguém consegue afinar mais que esse cara, velho. Ele tem uma voz fina. Ele tem uma voz fina, velho. E tem uma filha que, pelo amor de Deus, vocalista ali. Nossa, nossa, né? É, estamos falando do Aerosmith e a música que vai tocar é o Dream On. Eu acho que é a mais famosa. Nossa, sem dúvida, é a mais famosa do Aerosmith. Não é à toa que ela foi recantada por várias bandas de vários jeitos diferentes durante até hoje. Se você ver a última propaganda do Skittles, sabe? Aquele docinho que eles falam, you need to taste the rainbow. Sim. Pronto, foi com Steve Tyler, não é? Aí... E ele canta a Dream On. Tipo, de todas as músicas que deram, botaram a Dream On. Com certeza, eu, assim, na minha humilde opinião, Dream On é a melhor música dele. Ah, eu gosto. Se for pensar em sucesso recente, eu gosto da I Don't Wanna Miss a Thing também. Também, né? É muito legal. Muita maneira. Mas, cara, as letras da Dream On é muito bonita. Então, tipo, você cante, Sing for the Tears. E, tipo, cara, que música, tá ligado? É tipo, você tem que se superar. É uma música de superação. É muito bom. Pois é. E então, Dream On do Aerosmith, escutem aí. E a nossa próxima música seja... Nós vamos falar de uma banda de verdade. Com vocalista mega estranho. Caraca, velho. Quem não gosta é do Ozzy, velho. Cara, pois o verdadeiro príncipe da escuridão. Batman é uma porra. É o Ozzy. Batman, tenha medo dele. É, cara. Pra quem ainda não entendeu, a gente vai falar do Black Sabbath Paranoid. Que música, meu amigo. Que música. Cara, eu gosto de um monte de música do Black Sabbath. O acorde do Paranoid, porra, eu gosto bastante. Me lembra daquele jogo do Super Nintendo, Rock'n'Roll Racing, que eu jogava bastante. Tem a música do Paranoid, né? Mas pensar Black Sabbath, tem o Iron Man, por exemplo, que eu acho maneiro. War Pigs. Mas assim, ele já faz um pouquinho da alcunha. Eles já são considerados heavy metal, né? Então... Mesmo assim, cara, eu gosto bastante do acorde. Eu gosto bastante do Ozzy, pô. Quem não gosta do Ozzy? O Ozzy é um cara escroto, velho. O cara que come um morcego achando que é de mentira. É um cara escroto pra caralho. Ele tem histórias, né? E é uma música de amor, pra quem não entendeu. Depois, se vocês quiserem procurar a letra, ela é uma música de amor. Quando ele encontra uma pessoa que ele ama pra ocupar a cabeça dele. É muito legal, Paranoid. Bom, enfim, Paranoid do Black Sabbath, escutem aí. Próxima música é uma que tem um acorde inicial mais marcante, eu acho, viu? Um dos mais marcantes, na minha opinião. É o Smoke in the Water, da banda Deep Purple. Deep Purple, véi. Deep Purple é maneiro pra caramba. Até aqui em casa, até hoje, tem o CD. Ah, sim. Minha mãe tem o CD dele. É muito legal. Assim, batido por longe, é a música mais famosa. Assim, acho que é muito difícil. Talvez algumas pessoas ainda falem da Child in Time. Uhum, sim. Que também é bem famosa. Mas, cara, Smoke and Water, nossa, vai contar aí a quantidade de lugares que você já aplicou. Ela é absurdo. A quantidade de bandas que copiam o acorde de inicial dessa música, porra. É verdade. Cara, é muito legal. É muito maneiro. Deep Purple é uma das bandas de heavy metal, assim, o povo adora, né? Um trio, digamos assim, britânico. Led Zeppelin, Black Sabbath e o Deep Purple, né? Só fala bastante deles. Enfim, né? Então, escutem aí Smoke in the Water, da banda Deep Purple. Escutem aí. Thank you. Agora a gente vai falar do Slash ou a gente vai falar do cara que não sabe mais cantar? Cara, eu não sei, pô. Ah, boa época que não volta mais, pô. É assim, eles estão voltando a tocar agora, né? Vamos ver se dá certo. A banda volta, mas o cara tá sem voz totalmente. Eu tô... mas o cara, o Slash ainda toca muito, velho. A galera, mas ele não é o melhor. Cara, ele não é o melhor guitarrista, mas ele é um puta guitarrista, velho. Pois é, mas estamos falando do quê, Tash? Claro, pra quem ainda não entendeu, estamos falando de Guns N' Roses no auge da banda. Que estamos falando de uma música em específico que todo mundo gosta de escutar, todo mundo já escutou, que é Sweet Child of Mine. Cara. Que, caraca, é bom, velho. Foi o auge, assim. Eu acho que depois disso eles não conseguiram fazer nada parecido. É. Principalmente porque o Axl começou, tipo, decadência fodida e foi, né? E tá aí o que acontece. O show deles em Recife, eu me recusei aí. Cara. Nossa, você tá maluco. Coitado, cara. Tá velho, porra. A técnica dele, pra que se alguém que estiver escutando for no show, você vai perceber que ele bota um monte de gente pra cantar com ele, pra esconder. Ele não tem voz, ele não tem mais voz, velho. Ele não tem mais voz não, cara, tá acabado. Se ele aguentar a segunda música é muito, eu acho. O Guns tem outras músicas legais, além do Sweet Child of Mine, sabe? Welcome to the Jungle, Paradise City. Paradise City eu gosto, Paradise City é uma boa música. A Sweet Child of Mine eu acho que é mais legal pra se cantar no karaokê. É mais fácil, é mais acho. Fácil também, mais né? Mais fácil, é muito maneiro, viu? Depois vocês procuram o Slash tocando Godfather. Opa. O solo dele na guitarra, pra vocês se arrepiarem. Pra vocês entenderem o que é. Bom, enfim, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, escutem aí. próxima música de uma banda que eu gostava bastante, viu? Confesso que eu não escuto mais nada. Estamos falando do Iron Maiden, né? Véi, você tem que entender. Ele é piloto, ele é mestre ou é doutor em sei lá o quê. O cara é foda, véi. E a sua música, acho que é a mais famosa, uma das mais famosas, a Run to the Hills. Run to the Hills, cara. Todo mundo conhece essa letra, pelo menos. Run to the hills, run for your life. É heavy metal na veia. É heavy metal, mas ela não parece tanto heavy metal assim. Ela tem... Não sei explicar direito essa música. Porque, tipo, sei lá, o Bruce Dickinson, ele, pra quem não sabe, ele é um cara inteligentíssimo. O cara é piloto de avião. Só pra você ter noção, o cara pilotar um avião, o cara não pode ser qualquer coisa. Uhum. E, se eu lembro bem, ele também é dono de uma empresa de telefonia. Ele usa o mesmo celular, sei lá quantos anos. Ele carrega as próprias malas quando desce do avião. Ele é muito legal, cara. Pois ele, é. Ele é um empresário famosíssimo. Ele continua a vida dele, né? Continua. E ele ainda canta bem, cara. Ele canta bem. Ele tem o quê? Uns quase 60 anos? O cara tá mandando muito bem. Por aí, viu, cara? Mas Iron Maiden tem outras que eu gosto também. Tipo a The Number of the Beast também, que eu acho maneiro. Oh, pra... sex. Eu lembro que meu vizinho, ele tinha o disco, cara, do Number of the Beast. Aí contava lá, na narrativa lá do álbum, lá, o demônio cantando assim, ah, não, o número da besta, tá. Era maneiro, viu? Eu curto pra caramba a Fear of the Dark. Acho muito também maneiro. Também. Embora Run to the Hill seja, eu acho que é a signature song do Iron Maiden, na minha opinião. Exatamente. Eu também acho. Eu também concordo com você. Pois é. Tem gente ainda fala que é a The Trooper. Eu não acho. Eu ainda acho que a Run... O que acontece? A The Trooper é pra quem é fã. É muito difícil você ver alguém que escutou ela. Mas a Run to the Hills, nossa. Que música, velho. Que música. Escutem. Pois é. Então, Run to the Hills do Iron Maiden. Escutem aí. Misery. He killed our tribes. He killed our queen. Vamos falar de língua e maquiagem, seja. Caramba, é que bom, né, velho? É uma banda simpática pra caramba. Eles até fazendo show com um grupo de japonesas, não tem? Uma parada tem, muito louca. Tem, cara. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Kiss, cara. Uma banda extremamente carismática. Cara, o Gene Simmons, ele parece estranho, mas ele é um cara mó legal. Minha opinião. É, cara, eu acho que o que atrapalha deve ser a pintura. As pessoas acabam se assustando, né? Mas essa é uma das marcas registradas. É, a pintura no rosto, porra, cara. E pra quem ainda não percebeu, a gente tá falando da música Rock and Roll All Night. Caramba, eu toquei essa música no Guitar Hero até cansar, meu irmão. Ela tem um acorde legal, uma letra muito maneira. Quis uma banda, assim, que eu acho que a maior galera curte, na minha opinião. Sim, é muito difícil, assim, uma pessoa que faz, ah, não gosto de Kiss. Assim, não, meus pais gostam de Kiss, tá ligado? Tem, mas é que o Kiss, sei lá, ele é tão maneiro, tão legalzinho, vai. Pra que odiar o Kiss, né? Não sei. Eles nunca fizeram mal a ninguém. Pois é, eles fazem coisa tão legal. Foi o primeiro que vieram fazer o show aqui no Brasil, né? Alguma coisa exatamente. Assim. Exatamente. Pois é, então. Cara, eu gosto bastante dessa música Rock and Roll Night. É maneiro pra caramba, viu? É muito bom. É muito bom. Muito bom. Uma música muito boa. Como vocês dizem, música de baladinha. Baladinha? Aham. É baladinha. Ok, vai. Bom, então Rock and Roll All Night do Kiss. Escutem aí. Everything you've got. A próxima música vem de uma banda contestado. O povo não gosta, cara, por algum motivo. Eu não gosto da banda, cara. Eu nunca fui fã, velho. Eu acho... Eu não ligo. Eu acho eles igual o CPM22. Estamos falando do Metallica. E a música, acho que é mais conhecida do Metallica, é o Enter Sandman. Minha opinião, é mais conhecida mesmo. É mais badalada, mais tocada deles. Só pode falar do Master of Puppets também, mas eu acho... Sim, o Master of Puppets é legal. É, mas eu acho que eu prefiro a Enter Sandman. Nothing Else Matters, eu acho uma música do caramba. Também. Ah, não, tem uma melhor ainda. É aquela... One, acho que é uma música muito boa também. Também. Andando. Embora o pessoal fala que Metallica é meio farofa também. É, tipo o que acontece, é o que eu falei. É, o Metallica é o CPM22 dos Estados Unidos. Ninguém respeita, coitado do Metallica. Não, isso, eu não sou muito fã, cara. Eu tenho, o que eu falei, tem uma ou duas músicas que eu gosto, mas eu nunca fui chegado em Metallica. Eu não ligo, na minha opinião, cara. Eu gosto da música, whatever, a banda, tipo assim. Eu confesso, tem algumas das bandas que eu gosto, tem outras que eu não ligo, vai. Então, Metallica eu acabo não ligando muito pra opinião, então eu só escuto a música. Enfim, o que eles fizeram de merda, tô nem aí pra eles, porra. Mas enfim, vai, Enter Sandman do Metallica, escutem aí. E seja, a nossa próxima música, a gente tá chegando numa das bandas mais famosas do mundo, cara. Cara, da minha geração. Quem nunca ouviu falar? Porra, muito bom, velho. Minha geração. Pra quem ainda não sabe, a gente tá falando de Nirvana, cara. Uma banda que marcou uma geração de longe, assim, de longe. Marcou a década de 90. Porra, Nirvana é fantástico, velho. Eu adoro. Porra, criticou bem. Putz, velho, cara. Cara, e uma pena que... O que aconteceu, né? Assim, tem as teorias da conspiração, que ele não queria mais, aí mataram ele, disseram que era um suicídio, e por aí, velho. Porém, nunca saberemos, né? Só diz que tem a maldição do 27, né? Isso. Mas, pô, é por causa de Nirvana que a gente tem hoje o David Grohl, pô. Também. Verdade, né? Verdade. Pô, o Foo Fighters também, a gente vai falar do Foo Fighters, não, não, não se preocupe. Não nessa playlist, mas falaremos do Foo Fighters. No futuro. Mas, cara, é Nirvana, velho. E a gente vai falar da música que mais marcou, que todo mundo já escutou, que uma banda japonesa que eu curto pra caramba, chamada One Ok Rock, regravou no álbum, acho que foi de 20 anos? De 15 anos. Deve ter sido. Não, peraí. O Nirvana é da início da década de 90, né? Então, 20 anos. É, foi, acho que foi na comemoração de 20 anos do Nirvana. Eles cantaram os Smell Like Teen Spirit, né? Que música, cara. O trailer é meio escroto. Ele começa meio pra baixo, assim, depois começa... É muito bom, velho. Cara, mas outra música que você canta fácil no karaokê. Outra música... Exatamente. Outra música, cara, que você canta parte do karaokê. Aquela melodia maneira pra caramba daquele rock daquela época, porra. Não é heavy metal, não é rock pesadão, não. Rock é maneiro, rock mais leve, mais tranquilo pra galera. E era uma boa banda. Se você gosta de Nirvana, escute Foo Fighters. Parece. É, né? Ok. Enfim, né? Smells Like Teen Spirit do Nirvana, tá? Escutem aí. Yeah! E pra fechar essa playlist, vamos tocar uma música de uma banda que eu gosto bastante. É simples pra caramba os acordes, o cara não sabe cantar quase nada direito, pô, mas é maneiro pra caramba ainda assim. É símbolo do punk rock americano, estamos falando do The Ramones e a sua música Blitzkrieg Pop. O que eu falei pra vocês, eu não sou tão fã dos Ramones, né? Ah, sim. Mas eu gosto de muitas músicas deles. Eu gosto bastante, eles tiveram uma grande influência, né, na parte musical, né, o punk rock naquela época. Sim, a Coca-Cola até hoje usa a música deles. Pois é, cara, porra. Eles e o Sex Pistols, né, que foram grandes influentes do punk rock naquela época ali, né, de isso. Mudança de estilo de música, pelo amor de Deus, chega de aquela coisa mais melosa, chata pra caramba, uma coisa mais simples, por favor, né. E vamos lá, surgiu o punk rock, maneiro pra caramba, viu? E o Ramones, que eu já falei, um acorde simples, o cara não sabe cantar direito, mas é maneiro bastante, porra. Essa é a versão do Homem-Aranha que eu curto bastante, porra, do Ramones. Tem, é, o que eu falei assim, é, mais ou menos. Não, eu entendo, eu já falei, ele tem suas limitações pra caramba, existem bandas muito melhores de punk rock, porra, mas é um símbolo, na minha opinião, um símbolo, é maneiro pra caramba, na minha opinião, pra mim que eu gosto dessa banda, viu? Mais alguma coisa ou tem pra comentar? Não, está sensacional isso. Ok, então é isso, galera, estamos terminando essa playlist de Signature Songs Parte 1. Teremos outras partes também, com vários outros estilos, outros gêneros. Quem sabe uma nacional, meu Deus do céu, que tem tanta coisa. Né, tem, cara, tem muita coisa, velho. Tem muita música pra falar, no geral. Essa playlist aqui dá pra fazer um monte de música. Nossa, fazer uma só do Deep Purple. Olha aí, cara. Vou fazer uma só de bandas que copiam a música do Deep Purple, do Smoke in the Water. Ou isso, né, ou do Led Zeppelin. A gente vai passar um dia aqui. Meu Deus, Led Zeppelin, cara. Vamos falar assim, então, Led Zeppelin, Pink Floyd e outras bandas assim. Nossa senhora. É, olha aí. Vai demorar um dia inteiro gravando. Não, chega. É isso, então, manda seus e-mails, manda seus comentários, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E vamos fechar essa playlist, né, Otenshi? Exatamente. Falou, pessoal. Obrigado por ter escutado, como sempre. E analisem as letras, vocês vão gostar pra caramba. Pois é, Blitzkrieg Bop do The Ramones. Escutem aí e falou. Falou.